Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Abre o volume do radinho que vai tá entrando, meu filho, tá no ar. Tá começando mais um Central do Forró, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio favorita. Eu, Coronel Ojuara, e nas partes técnicas, ele, cabeça de parafuso. Desde já desejar a vocês um grande final de semana, porque chegou o final de semana, eu tô aqui, né? Coronel Ojuara! E chegando pra você, forró, porque a gente já tem que começar com forró, porque é central do forró, né, meu filho? Então, chegando forró nenhum! Vem pra cama, me amar. Chegue, nega, chegue. Ai, ui. Mano Cidias, o moral de Francinópolis. Não sei o que é que passa dentro da sua cabeça. Não quero te esquecer, nem quero que me esqueça. Se for melhor, então, o tempo pra nós dois. Vamos agir assim pra que isso vá durar depois. Não sai de casa, nunca leva o celular. Você só quer sair sem me comunicar. Sempre chega tarde, esquece que amanhã vai trabalhar. Melhor admitir, não dá mais pra ficar. Se liga que meu coração é seu, mas se não cuidar, depois vai chorar. Dentro da sua cabeça. no CDs Gravações. Procurei no teu olhar um caminho que me leve ao encontro do teu coração. Fotografei o teu sorriso, nos teus olhos tanto brilho, iluminados de paixão. Se abriu, o azul surgiu, perfumes e flores. Uma luz, um calor, veio devastador, como jamais senti. Peço guiará nossos passos, nossas vidas, nossas noites e luas. E quando a carruagem passar, arco-íris dando tom e cor, um livro se abrirá pra gente escrever. Nossa história de amor. E quando a carruagem passar, tão logo quanto o sol se for, uma estrela vai brilhar e nós vamos viver a mais bela história de te chorar, não sou capaz. Vou assumir e seguir. Preciso fluir, ser feliz. Desculpa por quebrar as promessas, as juras de amor, mas eu não quero mais. Vou assumir e ser. mais pra esconder, não, não. Em outros braços, bem seguros, você encontrar carinho e muito amor. Ela te dará mais valor. Várias vezes te disse sinais, mas tu nunca me ouviste. Magoava-te sem grandes motivos, mas de mim não desististe. Mas pra ficar contigo e fingir assim o meu amor, prefiro deixar-te do que magoar-te. Entenda, por favor. Vou assumir e seguir. Agradece, minha flor. Mais uma vez, Angola e Brasil. Obrigada mesmo. Valeu. Moda de Caju é pura paixão. Mano, CDs, gravações. Moda de Caju. Por que será que toda vez que eu te vejo sinto a mágica no ar? Brilha em nosso olhar. Pode apostar que não foi por acaso que um dia eu te conheci. Posso sentir outra vez na...

pensando em você. Procurei um novo amor, tão doce teu sabor, como eu fui boba. Tão doce teu toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. Chuva cai, o vento traz lembranças de você. A noite cai, a dor aumenta mais. Me enganei com esse homem, tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar. Adoro ouvir a tua voz, ficar perto de você. Essa distância quer me matar. Estou ficando louco. Mas eu me lembro de você. Queria tanto te encontrar agora, te olhar nos olhos e poder dizer que não sei o motivo dessa sua decisão. Sem você não consigo mais sentir meu coração. O tempo hoje passa bem mais devagar. Pra onde foi o meu sorriso? Ainda rezo pra poder te ver chegar e dizer o que eu mais preciso. Amo você, nem o tempo foi capaz de destruir esse amor. Hoje sozinho só me resta admitir que vejo sua imagem em qualquer lugar. E às vezes me pego a te procurar em uma mesa de bar ou numa esquina qualquer. Mesmo sabendo que no fundo você não está lá, se pudesse ouvir o meu coração, ou por acaso qualquer verso dessa canção, tempo hoje passa bem mais devagar. Pra onde foi o meu sorriso? Ainda rezo pra poder te ver chegar e dizer o que mais preciso. Amo você e nem o tempo foi capaz de destruir esse amor. Hoje sozinha só me resta admitir que vejo sua imagem em qualquer lugar. E às vezes me pego a te procurar em uma mesa de bar ou numa esquina qualquer, mesmo sabendo que no fundo você não está lá. Se pudesse ouvir o meu coração ou por acaso qualquer verso dessa canção, sei que iria entender. Quero o melhor pra você e o melhor eu te garanto que é ao meu lado. E sem motivo eu me sinto culpada. Vem só ver porque tudo tocando pra gente, procurando o amor. Tudo isso aqui no Central do Forró, meu filho. Obrigado pelo carinho da tua audiência, tá bom? Cheirinho no coração de cada um de vocês. E se quiser vir dar um cheirinho no véio, vem aqui na rádio, né? A cunha aí, vai, meu filho, a cunha. Olha, pessoal, não esquece, quer participar com a gente? Entra aí no ouvintecentral@rotmail.com. É, meu filho. É o ouvintecentral@rotmail.com. Pede teu som, pede a tua música, que esse velho mais taradinho de todo o Brasil vai estar daqui tocando. Eu vou um rápido break, meu filho. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Daqui a pouco tem mais. Seu, no nosso Central do Forró, aqui pela sua, pela nossa Rádio Número 1 do Brasil, meu filho. Eita, meu filho, chegando forrozinho pra você, com Flávio José, filho do dono, aqui no Central do Forró. Alô, pegado do Belém. Pra invadir sua mente. Isso é essa rodada, menino. Entra no seu paredão, não sai mais não. Aqui tudo pode. Aí pode, aí pode. Agora sou eu que mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, vá. Deixa comigo, pegar na boca pode. Fazer gostoso pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, poder o pescoço pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. E dar presente pode, fazer surpresa pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Pode ou não pode, eu que me sinto meu amor. Quem tá podendo tudo é o Marquinho, você deixou. E para o CD, vai que vem com o CD. Estouremos, estouremos. A brechinha. Olha o swing do gordo rico. Agora sou eu que mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode. Deixa deixa comigo. Pegar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligado no dia, não pode, não pode. Mas dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança, não pode. Bora, Pablo, estourou. Pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu tô

Catia Araújo. Eita paixão. Beijo por minuto, 61 hora. Mais de 1.400 em um dia eu tô tocando. 40 mil beijos por vez. Dá uns 500 mil por ano. Dessa lembrança e desse amor. estou contigo. Bem, meu amor, eu não me importo se falam de você, nem tampouco eu me importo se falam de mim. O importante é que estou contigo. Vem me amar. Bem, meu amor, eu não me importo se falam de você, nem tampouco eu me importo se falam de mim. O importante é que estou contigo. Vem me amar. Sua boca. Nem todo homem beija assim como você beija, amor. Beija, amor. Sucumbe a língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada. Nem todo homem beija assim como você beija, amor. Beija, amor. Sucumbe a língua, bota a língua, tira a língua, fico arrepiada. Vem me amar. Semana, a galera já me liga. Central do Forró apresentação.